Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, eu não quero estar aqui quando o Ouro Negro acabar. Aqui que é Blue Hand e não acaba assim tão rápido, não. Aqui é o JP Cavuca que sai. Aqui é o Fernando Russell. Se ferrar, cara. É esquisito não ouvir você não plano, pode sabe? Falar, né? Eu não posso. Então. Aqui é o Fernando Russell e esse é o Nerdcast com mais orelhas do que especialistas. Aqui é o Guilherme Costa. O mundo do petróleo não é campo de futebol, mas tá cheio de reservas. Ei, parabéns! Caraca. Essa ele planejou. Aqui é a Azaghal e eu quero estar aqui quando o petróleo acabar. Você quer? Ah, cara, Mad Max 2. É verdade. Você vai andar com uma armação de ferro na perna? Sim, eu já tenho a minha. Um cachorro. Uma escopeta serrada. Isso, botar dinamite no tanque, tudo isso. Excelente. O Mônica vai andar de sunga de texugo e bumerangue de. Só não vai dar pra tu fazer um topetão igual o nego usava, né, cara? Não vai dar. Vai ter que adotar o estilo do Rio Mil. O Almôndega tá mais pra Mad Max hoje em dia do que você, cara. Muito bem, né? É isso que vai acontecer quando o petróleo acabar, mas até lá nós vamos falar e sanar nossas curiosidades sobre o ouro negro, o que que ele faz pela humanidade. Ele é mais benéfico ou ele é mais... E-mails. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em cada lado do podcast? Vamos. Vamos? Calma, ainda não. Ainda estamos passeando pela Europa. Então, a gente foi, né, na Campus Party, você já sabe. Exatamente. Na verdade, a gente já não foi, né? A gente mas a gente tá brincando de viajar no tempo. É, exato, porque assim, quando você recebe um convite e você vai a outro país... Sim. Você não vai perder a oportunidade. Não. Você vai perder a oportunidade? Vamos dar uma esticada. Só pequenininha. Mas dessa vez a gente pegou leve. Pegou leve. A gente deu uma esticada só de uma semana. A gente já viajou esse ano, exato e tal. E ó, semana que vem estamos de volta. A gente viajou pra caralho esse ano, inclusive, né? Bom, graças a Deus. Eu não tô reclamando, não. Graças a Deus. Agora nós devemos estar em Amsterdã. Sim. Jovem Nerd já deve ter comido um brownie batizado nessa hora. É, nada disso. E eu, a essa altura, estamos perdidos no Red Light District. Ah, que bonito. Que viagem. Não. Do Red Light District você não vai ver nada, porque diz a lenda que os cafetões arrancam a câmera e quebram o chip. Não pode filmar, exato. Eles quebram o chip com quebra-nozes. É mesmo? Não sei, mas seria maneiro. Eu não vou arriscar. Mas é isso, nerds. Bom, semana que vem estamos de volta, muito obrigado. Os e-mails voltam normalmente semana que vem, então pode mandar e-mail sobre esse assunto, etc. E até já. Lembrando que Jovem Nerd, Nerd Store, continua tudo a toda. É verdade. Não é desculpa você não comprar seu Branca dos Mortos. Não é desculpa pra você falar, ah, eles estão viajando demais. A gente tá viajando, mas a gente tá entregando. Exatamente. Trabalhando, rapaz. Então você não tem que reclamar da nossa viagem. Deixa a gente ser feliz, cara. E agora, Azaghal, vamos falar de novo do recadinho do metrô. Então, isso, porque ainda dá tempo, ainda dá Jovem tempo, Nerd. Então toca aí, batata. Sim, tá pintando um novo metrô, Jovem Nerd. É um concurso cultural. Galera de São Paulo... É, na verdade, que é galera do Brasil inteiro. Não, eu sei, mas a galera de São Paulo vai ganhar um metrô novo. Sim. Ou um monotrilho. Monotrilho. Um monorail. O futuro chegou. Monorail. Lembra do Simpsons? Monorail. Pô, a cidade se mobilizou pelo monorail. Monorail, então. Um monotrilho da linha 2, verde. É, e aí o que acontece? O governo do estado de São Paulo está convocando a população e os usuários do metrô para decorar o metrô, o monotrilho. Olha aí. Muito bom. Excelente, eu achei excelente. Não é? O concurso cultural chama-se Tá Pintando o Novo Metrô, ó. Ah. Ah, mãozinha. Eles vão selecionar uma arte, obviamente. Sim, eles vão... E vai ter voto popular e vai ter uma comissão julgadora também. Isso, a comissão julgadora vai definir 20 artes. e o público vota, entendeu? Isso, ó, a comissão jogadora tem pessoal da SECOM, do Estado de São Paulo, do Metrô, da Bombardier e artistas de rua. Ó, oh, muito bom. Artistas plásticos e designers renomados. Muito bom. Quem são designers renomados? Philip Stark, será que ele é? Sempre você fala no Philip Stark. Eu acho ele um puta designer. Mas presta atenção, ó. Do dia... Macintosh, já morreu, eu não posso falar do Macintosh. Do dia 16 de agosto a dia 4 de setembro, presta atenção. Olha que maneiro, cara. A parada vai estampar o primeiro vagão dos trens da nova linha. Muito bom. Você imagina se você ganhar uma parada dessas? Sua arte... Irado. Vai estar no primeiro... Cara... Animal. Então, presta atenção. Do dia 16 de agosto a 4 de setembro... Ó, oh, dá tempo ainda. Os artistas que estiverem interessados, eles vão se cadastrar no site, tá pintando novometrô.com.br. Tem um esse link aí. É o URL mesmo. Você pode entrar no post e clicar no link que é mais fácil. E cada participante pode enviar até 5 artes. Ó. Oh. Então não é só uma. Vale esse 5. Cara, irado. Faz isso aí. E aí, beleza. Aí vai ter aquela seleção das 20 melhores artes, e depois a galera... Vota através de site e redes sociais, o povo! E tem vota. Que votar todo dia. Tem umas regras lá de quantidade de votos, voto extra, não sei o que lá. Exato. Entra no site pra ver como é que funciona essa questão da votação também, que é legal. Isso acontece do dia 12 a 28 de setembro, a votação, entendeu? Já se você sabe. É um artista, um designer, um grafiteiro. Que portfólio, né? Excelente. Pode até mandar a Santa Ceia, né? Imagina. Santa Ceia Jovem Nerd no metrô de São Paulo? Não sei se é uma boa ideia. Vai lá, clica no link e vai lá e se cadastra. Jovem Nerd, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de terror? Você sabia que nós temos o pai do medo escrevendo pra nós? A bufobia, olha aí. A bufobia interpretada a moda caralha significa pai do medo. Exatamente. Ele escreveu Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros. Sim. Que está à venda exclusivamente aonde, Jovem Nerd? Na Nerd Store. Então, música sinistra pra dizer, compre agora ou se arrependa. Além disso, temos uma nova camisa da linha Keep Calm. Excelente, você já sabe. Keep Calm and Protect Blue Hand, Jovem. Ah, maluco. Essa, cara, todo mundo tem que ter. Exatamente. Cara, essa camisa, além de ser você tirar onda, ela é de utilidade pública, porque ela tá passando a mensagem. Exato, a mensagem, a palavra. Exato, cara. Então, vá agora e garanta a sua Keep Calm and Protect Blue Hand. E você também pode comprar as canecas que estão todas... De volta aos nossos estoques. Muito bem, vai lá em nessa.com.br. O petróleo faz parte do nosso dia a dia, ele está em todos os lugares e ele... Todos os lugares? Todos os lugares. Todos os lugares. Se não é o petróleo, é algum derivado dele. É, caneta Bic, maluco. É verdade, tem plástico aqui, né? Plástico. E a gente sabe pouco do que realmente é o petróleo, o que ele faz pela humanidade, como a gente é dependente dele, muito mais do que a gente imagina. Rápida definição, o petróleo é perna de dinossauro, como diria meu professor da escola, né? Perna de dinossauro sob uma pressão enorme depois de muito tempo. Deixa eu perguntar, a gente tem um especialista? Guilherme Costa, ele trabalha na área. Ué, apresenta logo, Guilherme, senão você vai parecer que você tá perguntando a esmo aí, né, cara? Minha pergunta é a seguinte, os fósseis lá dos dinossauros, né, viram petróleo, é isso. Não só dinossauro, né, na verdade. Não só dinossauro e, na verdade, muito pouco de dinossauro virou petróleo. Então, mas a gente não pode tentar reproduzir isso. Porque os dinossauros? Não, não. Os dinossauros já foram reproduzidos. Tem um filme, parte dos dinossauros, a gente começa. A gente não pode pegar, por exemplo, um cemitério indígena e botar uma forte pressão em cima dele? Não, cara, aí fica mal assombrado depois, começa a aparecer um fantasma de televisão, não dá certo. O Poltergeist ensinou que isso não dá certo. O Jurassic Park falou que copiar dinossauro pode dar merda. Exato. Não, na verdade, se existe alguma fórmula física de criar petróleo artificialmente, é mais fácil a gente cortar o intermediário e tentar produzir os derivados dele, porque produzir o petróleo por si só realmente você exige muita pressão, você exige uma temperatura bem alta até, e para você ter esse resultado final, você tem que investir tanta energia que o gasto dele não ia compensar o que ele ia produzir para você. Olha aí, o fator Matrix. O super-homem conseguiria fazer petróleo? Olha, eu já vi uma historinha que ele conseguiu transformar carvão em diamante. Consegue? Então. Historinha não, ele conseguiu. Eu vi anteontem um episódio do He-Man no Gloob, que ele pega areia assim, ele começa a alisar a areia rapidão, de repente ele faz um aquário de vidro. Cara, alguém consegue transformar. Guilherme, você é engenheiro químico, certo? Exatamente. Quanto a gente pode acreditar que o super-homem pode apertar muito forte o carvão e fazer. Cara, quando você bota acreditar e super-homem na mesma frase. É meio complicado, né? Vamos transformar isso com a vida real, vai ser um pouco difícil. Bom. Só pra o Azaghal ficar feliz, transformaram faz pouco tempo o cabelo do Pelé em diamante. pode procurar no Google aí. Cabelo do Pelé diamante, você vai ver. Eu prefiro não procurar. Ai, cabelo do Pelé diamante. Puta merda, vamos lá. Cabelo do Pelé vira diamante. Para presentear... A mãe dele. Que lindo. É um fofarrão, né? Como que transformou o cabelo em diamante? Não. O Zeca Camargo vai me contar. Não. Imagina, o rei Pelé que tá contando. Não, tu não vai botar a matéria do Fantástico aqui, não. Vamos lá, petróleo. Basicamente, você falou, é muito menos dinossauro do que qualquer outra coisa. É, na verdade, a maior parte dos contribuintes que vão formar o fóssil orgânico são plânctons e algas submarinas. Isso em regiões que você tem acúmulo de sedimentos, como curva de rio, como lagos, como esse tipo de situação geológica, onde você consiga que eles fiquem parados por um bom tempo, sejam sobrepostos por camadas geológicas anos à frente e leva realmente uma boa quantidade de tempo para você poder formar o que hoje a gente extrai como óleo crudo. Vai ser refinado posteriormente. Uma vez eu dei uma palestra na faculdade onde eu usei uma frase meio espirituosa que diz o seguinte: petróleo é um elemento natural que leva milhares de anos para se formar, alguns anos para se explorar, algumas horas para se refinar e se tornar gasolina e alguns segundos para queimar no teu motor e transformar seu dinheiro em pó. Basicamente isso é petróleo. Por que o petróleo é tão eficiente para se transformar em energia? Na verdade... Caralho, o Pelé transformou o cabelo mesmo, cara. Ele tá vendo essa merda em mudo aqui, cara. Tá que pariu. Para com essa porra. Na verdade, essa pergunta que a gente tá fazendo de por que o petróleo é uma excelente fonte de energia, ela deve ser feita ao contrário, né? Por que a gente usou o petróleo para ser transformado em energia? Eu tenho mais ou menos uma historinha legal para contar nessa parte. É o que a gente espera do especialista. Então conte. Cara, assim, Azaghal, toda vez que você fala que eu sou especialista, eu fico nervoso. Porra. Mas essa é a ideia mesmo, porque qualquer crítica... Esse é o objetivo. Qualquer crítica a esse programa vai ser diretamente direcionada a você. Vai ser encaminhada pra mim, né? Sim, valeu. Sim. A gente tem que lembrar sempre que a raça humana sempre procurou utilizar tudo que a natureza fornecia como meio de sustentar a vida dela, de tentar melhorar, seja fazer remédio, seja pra você usar dentro da sua casa pra ter um aquecimento, seja pra você iluminar seu caminho dentro de alguma rua ou indo pra algum local e tal. Tem relatos de uso do próprio petróleo, que ainda não era conhecido como petróleo na época, em várias partes do planeta, China, Iraque, Azerbaijão, Grécia. Você tinha, por exemplo, várias piscinas com aquele petróleo mais asfaltênico, que é um pouco mais duro, é mais maciço. O pessoal usava aquilo ali como se fosse um banho de lama para purificar a pele e coisa assim. Por ele ser uma matéria orgânica que tem um ponto de fusão em várias temperaturas diferentes, você pode abrir a gama de opções onde você pode usar o petróleo a uma infinidade de coisas. Então calma. Ponto de fusão seria o ponto em que ele se transforma em outra... É quando você tira esse petróleo mais bruto, mais sólido, que é o que a gente conhece hoje como asfalto, derrete ele para uma parte mais líquida e posteriormente no seu ponto de ebulição ele se transforma em gás. Certo. Nessas três faixas você consegue tirar uma infinidade de produtos, seja gás metano para você botar nesses garros GNV que rodam a gás e tal, é o gás liquefeito que você usa no seu botijão de cozinha, você tem gasolina, querosene... As várias formas do petróleo, todas têm uso. Boa parte dela você consegue achar um local onde você vai utilizar. E isso não é de agora, isso vem de, sei lá, quantos anos antes de Cristo. Inclusive, eu até estava lendo uma reportagem recentemente que falava que o famoso oráculo de Delfos, na Grécia, nada mais era do que um reservatório de gás de metano que ficava no topo de uma montanha. Isso, é. Quando o pessoal ficava lá para ter as visões, ou seja lá como é que eles chamavam na época, nada mais passava do que alucinações causadas por intoxicação. Sim. Já ouvi isso. Teve um estudo geológico feito em 2006 que meio que comprovou que realmente existia um reservatório de gás metano lá. E a galera simplesmente ficava doidão e interpretava aquilo como uma mensagem divina, né? Você falou aí de ebulição do petróleo para virar gás, mas do próprio poço que tira o petróleo, você já tira gás também, né? Você não precisa Exato. Dependendo da qualidade de petróleo que você está explorando, ele pode ser de característica leve. E quando você tira ele daquela situação de pressão que ele se encontra e traz ele para a superfície, ele naturalmente já muda de estado. As duas formas que você tem de fazer mudança de estado é por pressão ou por temperatura. Nesse caso, você está fazendo naturalmente, tirando da pressão que ele se encontra lá embaixo. Quando que a gente começou a usar de fato o petróleo como a fonte de energia para fazer combustíveis, etc? Porque antes você teve a idade do vapor, você teve a idade do, né, do carvão e tal, que nego... A gente usava muito carvão para fazer gás de carvão também. As fábricas da Revolução Industrial foram à base de carvão, né? Exatamente. E ainda hoje é usado em muitas partes do mundo. Se não me engano, a Alemanha ainda tem uma boa quantidade de carvão, a China ela tem muita carvão, quantidade de mais, carvão. Mais do que o petróleo, já chegou no pico dele de extração, né? Coisa pro carvão. Sim, ele não também. Tem uma reserva tão grande quanto o petróleo ainda pode ter. Então, já está na hora dessa matriz energética ter mudado. E essa mudança, ela começou a acontecer na época de 1850, quando você teve um avanço num procedimento chamado de destilação fracionada, onde você consegue pegar um elemento orgânico e quebrar em várias partes, como o petróleo faz hoje, e você tinha aplicações para cada uma daquelas partes. E a principal delas era o querosene. O querosene, na época, ele era o combustível do momento. Você usava muito iluminação pública e tal, e ele veio substituir o que era utilizado anteriormente, que era o óleo de baleia, que ao contrário do óleo de bebê, o óleo de baleia era feito de baleia. Óleo de bebê? De bebê? Não, o que ele quer dizer baleia... que óleo de bebê é extraído do bebê, porra. Exato, mas o óleo de baleia é. Hoje isso ia ser impossível, não sei nem se ia ter baleia pra tentar isso tudo. Não ia. É engraçado que a gente sempre se refere como óleo de baleia, mas a baleia que tem óleo pra gente em português é um cachalote, não é uma baleia. O cachalote não é uma baleia? Não, é cachalote não é uma baleia, mas ninguém se refere em português como um cachalote com baleia. É sempre baleias e cachalote. Ah, tá. E o óleo é de cachalote. O óleo não é... Quando você fala óleo de baleia, parece que é um óleo genérico. Se tiver de qualquer baleia, não é verdade. Não, são só duas ou três espécies que davam óleo na qualidade certa pra você poder usar. E quando você teve esse avanço na destilação fracionada, você começou a olhar para o petróleo que já estava numa certa abundância no planeta e você viu que conseguia utilizar esse óleo como substituto ao óleo de baleia. Uma pergunta, a maioria das coisas que a gente descobriu, que a humanidade descobriu, foram meio que por acaso. Esse uso, essa de processo de destilação, os caras cientistas da época foram atrás dele ou de repente eles descobriram que dali podia sair uma energia? Não, na verdade, esse pulo do gato, né? Destilação fracionada, aconteceu quase que simultaneamente em 3 ou 4 países diferentes. Então o nego foi atrás. Exatamente. O pessoal tava pesquisando como fazer isso, porque o refino do querosene já exigia um processo parecido com esse. Entendi. Mesmo querosene vindo do óleo de baleia. E aí, quando o pessoal conseguiu transformar e criar o que hoje a gente chama de torre de destilação, você passou a ter uma utilidade muito mais prática. Essa tecnologia foi difundida rapidamente e aí passou a se usar o petróleo de uma hora para outra com um crescimento absurdo para substituir o que você usava antes, né? O tal do óleo de baleia. Pra você ter uma ideia, em 1860, você tinha uma produção de óleo cru, de petróleo cru, de 2 mil barris durante um ano. Menos de 40 anos depois, em 1900, já era 57 milhões de barris por ano. De petróleo ou de... De óleo cru. De óleo cru, né? Hoje tá em quê? Tem 85, alguma coisa assim, né? Tá em 88, 89 bilhões. Bilhões? Não, milhões, desculpa. Bilhões, 88, 89 milhões. Mas isso já é por dia, não é mais por ano. É por dia. Por dia? É por dia. Puta que pariu! E pra você ter uma ideia, o nosso consumo tá também em 88, 89 milhões por dia. Caraca, a gente tá no limite. Enquanto a gente ainda tiver reservas, a gente tá, de uma certa forma, safo. Tem muita gente que diz que a gente já chegou no pico de produção, né? De uma certa forma, sim. Existem dois pontos que... O primeiro deles é a questão econômica. Uma empresa que explora petróleo, ela não vai entrar num campo que exija mais dinheiro, mais investimento, mais tecnologia nova para extrair aquele petróleo enquanto o preço não compensar. E de uma outra forma, essa tecnologia não vai existir até que a gente chegue nesse ponto de necessidade. Então... Mas já estamos, né? O pico de produção do petróleo já aconteceu entre 2005 e 2010. A gente já está usando, já entrou nas reservas, já está usando elas. E a gente tem que ir com calma, porque existe uma certa confusão com relação ao termo reservas. Uh-huh. O pessoal acha que reserva é aquela quantidade tá safo, que quando a gente precisar é só chegar nela e tamo aí. Não é bem assim. O que a gente considera como reservas no mercado de petróleo é o seguinte: não basta ser somente petróleo no solo. Você tem que saber onde está, você tem que saber como você vai chegar lá, quanto tempo você vai produzir e quanto você vai gastar com isso. Você tem que ter um plano em cima dessa jazida para você poder declará-la como reserva. É mais ou menos o seguinte: você tem um contrato com uma empresa de publicidade e sabe que no final do mês você vai receber um valor X, porque é do contrato. Isso é a sua reserva, fazendo um paralelo com o mercado de petróleo. Não é a mesma coisa de você ter um amigo que você não vê há um tempo, mas que você emprestou R$500 para ele e ele vai te pagar um dia. Isso você não considera reserva. É sabido que existem jazidas onde o acesso é difícil, a tecnologia não existe e ainda não vale a pena você custear uma exploração para lá, mas se no futuro chegar numa situação onde você vai estar espremendo pedra para tirar leite, aí, infelizmente a gente vai ter que chegar lá e o preço da gasolina vai subir a sei lá quanto. É, sem contar que o que eles falam é que o petróleo que tá nesses lugares é um petróleo mais difícil de ser manuseado também, né? Não é só isso, a questão do mais difícil de chegar nele, é uma questão Exatamente. É a diferença do sweet oil pro outro, né? O sweet oil é o que tem menos gás sulfúrico nele, que é mais fácil de ser processado. Tem realmente uma influência a questão de concentração de H2S dentro do reservatório, e tem uma outra também que é o grau API do petróleo que você vai produzir. O caso que aconteceu no Brasil na década de 50, 60 foi o seguinte: a gente começou a usar muito mais petróleo antes de começar a explorar. Então as refinarias que a gente tinha, elas eram perfeitas para refinar o óleo comprado da Arábia Saudita, que é o que a gente chama hoje de árabe leve. Quando a gente começou a explorar e produzir, o nosso petróleo tinha um grau API muito mais baixo. Então o maquinário que a gente tinha não suportava tanto aquilo que a gente estava produzindo. A gente tinha que vender e importar numa quantidade parecida que pudesse ser refinada no país, e isso acabou levando a um pouco mais, por exemplo, na escalada do preço do petróleo. Mas hoje a gente já está numa tecnologia melhor que consegue processar muito mais o petróleo que a gente produz no país. Trocando em miúdos, vão conseguir tirar petróleo aqui do pré-sal em Santos? Não. Eu só quero saber mesmo se eu vou ficar rico vendendo cerveja na praia. Se não for dar para tirar o petróleo, já me avisa que eu me mudo. Mas o que tem a ver o petróleo do pré-sal com a Praia de Santos? Eu não entendi essa parte. O nego tá falando que vai construir uma redoma, cara, em volta de Santos. Com o dinheiro do pré-sal. Em volta de Santos. A questão é a bacia de Santos, não é Praia de Santos. A bacia de Santos, ela se estende quase até o Paraná, então... É, vai virar um homem elástico, vai esticar o braço dele até a plataforma e vender a cervejinha, mano. É o pré-sal, afinal? Pra gente explicar o que é o pré-sal... Eu sei explicar. Tá. Por favor. É quando você prepara uma picanha. Por que a gente chama de pré-sal? Na geologia, o nome da camada que tá por baixo indica que a camada chegou primeiro. Então, a gente vai mais fundo, mas chama de pré-sal. Não tô entendendo nada. Olha só, com o tempo as coisas vão... Se sobrepondo, exato. Quem tá mais embaixo chegou primeiro. Ah, só sim. Só que você tá furando de cima pra baixo. Exato. Exatamente. E por isso que a gente ultrapassa a barreira de sal e chega no que a gente chama de pré-sal. Então muita gente não entende por que que tem essa inversão. Deveria ser pós-sal, já que a gente chegou depois, né? Você vai furar e aí você vai atravessar o sal e chegar no petróleo? Exatamente. É isso. Ah, o sal chegou depois. Porque veio o petróleo depois o sal. Ah. O petróleo é pré-sal. Sal, entendeu? Rapaz. Chegou antes do sal. Saquei. Bom. E o que tem antes do petróleo? Em geral, terra. Então podia ser a camada pós-terra também. Mas na verdade a gente tem que tomar mais cuidado com o sal onde ele se localiza do que com a terra. Então... Por quê? Pra te salgar o petróleo? Salgar demais. Pra dar uma tonada de churrasco, né? Quando você salga demais, não tem volta, rapaz. Não, eu vou explicar isso da maneira mais usual possível. Imbecil. Sem ficar... Da maneira mais imbecil possível. Não, porque se eu fosse explicar da maneira técnica, a gente ia cair numa letargia foda daqui a 2 minutos. Ia? Porque graças ao filho da puta do pica-pau, todo mundo acha que é só você enfiar o dedo no chão e vai ter um buraco enorme com o petróleo lá sentadinho esperando pra ser produzido, certo? Não, se você enfiar o dedo no chão, o petróleo vai jorrar pra fora. Exatamente. É isso que eu tô falando. Pelo menos a questão da pressão, ele tá acertado. Graças ao pica-pau e aos Rockefeller, cara. Todo mundo sabe que não é com o dedo que cava, não é com pá. Pra achar petróleo, você tem que ter aquela Torre Eiffel, né? No Texas. É isso. a miniatura de Torre Eiffel. Plataforma de perfuração onshore, exato. Aquele... Além disso, você precisa ter um bigode que nem o do Daniel Deleu. Aí sim, começa a jorrar petróleo no, na galera que tá em volta, o dono da fazenda. Até no terreno vizinho já vai jorrar. Porque você já se caracteriza como um badass motherfucker do petróleo quando você tem esse bigode do Daniel Deleu, cara. O petróleo se perfura aqui e todos os vizinhos ao redor já estão se rendendo. Mas isso é comum quando você encontra, ele jorra, ele, a pressão é tão forte que ele realmente sai espirrando pra cima, ou isso é em alguns casos acontece? Depende da excitação. Depende das preliminares. Se você tratou o reservatório com carinho, ele vai jorrar fácil. Senão... Mas deixa eu perguntar um negócio. Essa torre Eiffel que o Tucano falou, que fica ali, ela é usada na perfuração, certo? Sim. O cara bota uma haste e aí ele vai perfurando. Quando essa haste chega no nível ali do solo, ele prende uma outra haste nela e continua empurrando pra baixo. É assim que funciona? É como se fosse uma... Sabe aquela antiga antena de carro onde um diâmetro menor saía de dentro de um maior e você ia puxando ela pra cima? Uhum. É basicamente aquilo, só que apontado pra dentro do solo. Esse é Mas o princípio de Mas você vai acoplando a cada estágio maior, né? Exato. Você... Na perfuração, você vai passando com a sua broca primeiro e uma lama logo em seguida pra você manter a pressão da onde você tá, da região que você tá perfurando. E depois você desce uma casca de metal e ela é cimentada contra a parede, pra ela não colapsar e acabar com a sua perfuração na hora. Esse é o tipo de petróleo mais fácil de ser retirado, né? Que é o teu. O que fica aqui. É, esse é o que se já esgotou aqui nos Estados Unidos, quase, né? É, dependendo até da profundidade que você está trabalhando, muitas vezes esse case você pode eliminar e deixar praticamente direto. É o que a gente chama de poço aberto. Colapsar é uma palavra maneira. Eu vi que você gosta. Colapsar é uma palavra legal. Quando acontece, dá uma merda foda, mas a palavra é bem maneira. Então, mas espirra, né? Ou sempre, ou quase sempre. É. Normalmente a pressão é forte. A pressão do reservatório ela está sobre quilômetros de terra em cima dela. E quando você tem um ponto onde você acabou de desbalançar a pressão, ou seja, chegando a perfuração ali no canto, ela vai tender a esse caminho onde tem menor pressão. E aí, tá, o espirro acontece. Aí, é pra aquela parada que espirra, tu tá perdendo tudo, né? Tu tá se fudendo. Enquanto estiver espirrando, tu tá se fudendo. Você tá comemorando, meu irmão. Tá perdendo o quê, cara? De bilionário, né? Porra, tu tá fazendo a dança da chuva no petróleo, óleo, cara. Espirro quer dizer que tem milhões de litros ainda lá embaixo. Exato, cara. A parada tá na pressão inacreditável. Tá, tu pode chamar tua mulher, dança, tira a roupa. Então, mas que se foda, taca fogo. Depois você faz a dança. A fazenda tava hipotecada e aí ia ter que vender. Então, gente. Como é que essa galera bigoduda chegava à conclusão que aqui tem petróleo? Ah, esse eu sei. Posso responder? Posso responder? Por favor, por favor. Tem uma varinha. Uma varinha assim que você vai tirando assim e fala assim, aqui não. Tem petróleo. É tipo um Y, né? Varinha em Y. É um graveto, Porque é difícil de achar um graveto em Y. É, por isso que... Não, isso é pra água, não é pra petróleo, porra. Então, mas como é que o Zé Mané, em 1880, achava petróleo? Da mesma maneira que eles achavam ouro, vão furar. Não vai me falar que tinha ciência nisso, cara. Não existia tanta ciência, mas existia sim observação, né? Porque da mesma forma que você tinha aqueles tar pits espalhados pela Grécia, pela China, pelo que hoje é o Iraque... Quando uma hora aquilo esgotava, o pessoal começava a procurar de onde veio. Então, o princípio da perfuração básica foi realmente a curiosidade. Depois, o tipo de estudo que você faz hoje para você saber onde tem petróleo é uma parada muito mais sofisticada e realmente não tem nada a ver com botar a orelha no solo para saber se está fazendo hoje, YouTube. Hoje. Os caras não saíam furando qualquer pedaço de terra, pô. Eles iam furando mais ou menos, né? Procuravam uma determinada característica, não é? Ele furava o primeiro, aí dava 10 passos, furava o segundo. Era mais ou menos assim, né? Eles podiam fazer por tentativa e erro. Realmente eu não faço muita ideia de como eles faziam na época, mas... Porra, vocês não viram o filme do Daniel Deleu? Era bem mambembe, realmente, mas o princípio sempre começa com uma parada bem bagunçada. Era uma perfuração moleque. É a perfuração de raiz, literalmente, né? Então, a gente estava no pré-sal. A gente já entendeu que o pré-sal está porque o petróleo está na camada mais embaixo do sal. Como ele veio antes do sal, ele é o pré-sal, etc. Exato. Isso a gente encontrou na Bacia de Santos, certo? Isso você já tem na Bacia de Santos. Você tem um reservatório de Tupi, que é... Eu não sei se é Campos ou é Santos. Eu acho que também é Bacia de Santos. Você tem algumas pequenas acumulações no Golfo do México, você no norte do Brasil e também mais perto do Suriname. Você tem uma região de pré-sal lá. Eu tenho uma dúvida. Fala aí. É por causa desse petróleo em Santos que os prédios são tortos? Aí eu já não tenho certeza, porque a nossa perfuração é bem longe do litoral, então... antes de se falar em pré-sal, lá, tanto em Santos quanto em Campos, já tinham perfurações de extração de petróleo, né? Era o quê? Era o petróleo que estavam mais comerciais. É o petróleo convencional, como a gente chama. Era... pós-sal. Por que, que ninguém chama de pós-sal? É aquela história, né? Depois que passou do sal, tinha que dar um nome pra camada, né? Então... usa o pré-sol como referência para dizer que ele é mais profundo. Superfície mais perto, né? Perfuração convencional, ela vai numa faixa de 1.500 metros a 2.500 e o pré-sal pode passar disso com muita facilidade. Então, é um outro sistema, é um outro equilíbrio de pressão, é uma outra qualidade de petróleo. Então, é, você nomear um e outro faz realmente sentido, chamar o de convencional e o de pré-sal. E essa exploração do pré-sal, a gente precisa entender primeiro como ela é, para depois entender como é que é a diferença dela do pré-sal, nessa questão estrutural. Quando o reservatório está lá quietinho, na dele, e não tem nenhum ser humano ganancioso querendo explorar aquela porcaria. Esse exercício que eu vou fazer com vocês é para vocês terem uma visualização de como é um reservatório, ou uma aproximada visualização de como é um reservatório, no que a gente entende até hoje. Olha, tem um exercício. Você vai pegar aquela esponja de lava-louça, a parte só amarelinha. Você vai pegar tijolo de alvenaria, aquele vermelhinho com porra, furinho pra tá passar difícil. O tubinho. Pô, já tá complicando. Não, relaxa, vocês vão entender, calma. Vamos misturar graxa, óleo lubrificante, gasolina, querosene, água do mar e areia. Óleo lubrificante, né? É, o lubrificante de carro, não é? Ok. Então, enfim. Pode ser de moto? Pode ser de moto. Eles provêm boa parte da mesma fonte. Mas tem que ser a base d'água ou o quê? O derivado de petróleo, preferencialmente. A gente está reconstruindo o petróleo depois de... a gente está reconstruindo o petróleo. Peraí, repete. Qual é os ingredientes? KY. Não. Esponja. Pô, é esponja amarelinha. A esponja amarelinha e o tijolo de alvenaria, tá? Beleza. Cada um deles vai ser um tipo de rocha. Aí, para refazer o petróleo, você vai misturar graxa, óleo lubrificante, gasolina, querosene, água do mar e areia. Misturar essa merda toda uma pasta. Você pode botar um dinossauro? Assim, se quiser botar um picadinho de dinossauro pra dar um gosto, é dinossauro de plástico. Faz parte da brincadeira. Exato. Você mistura essa pasta, beleza. Beleza. Aí você vai pegar a sua esponjinha. Você não faça isso na cozinha da sua mãe, tá? Por favor. Por favor. A gente essa tá com um pouco mais novo agora. Ou então, tesoura com ponta. Ou então faça e avise pra sua mãe que foi no Nerdcast que você é... Isso. Meu professor Guilherme aqui. Eu tô começando a pensar em usar um pseudônimo pra esse Nerdcast, mas enfim. Você vai embebedar essa sua esponja nessa mistureba que a gente fez pra voltar o petróleo na sua parte normal. E depois você vai enfiar essa esponja embebida dentro do tijolo. Dentro da parte. Aquele buraquinho do tijolo. Onde passa o conduíte, né? Você vai colocar ele naquela região. Isso. Num dos buracos. Exatamente. O que você tá vendo aí é uma representação que é o seguinte. O tijolo... vai cagar tudo. Nessa hora vai cagar tudo. Vai tá uma bagunça da porra. Estenda uma lona no chão pra você poder limpar a cozinha depois. Não, faz no jardim do vizinho. Fala que você viu isso na... É pra feira de ciências, pronto. Ciência, é. Você aprendeu isso no Rapadura Cash. Foi o Jurandir Filho que te ensinou a fazer. Exato. E aí, essa imagem que vocês têm agora do tijolo com a esponja dentro, com tudo embelecido, é uma representação bem fidedigna até do que a gente enfrenta lá dentro. Você tem uma camada de rocha que é mais resistente, que é o que dá a forma estrutural ao nosso reservatório, e evita também que ele colapse assim que a gente comece a retirar o petróleo lá de dentro. E essa parte mais molinha, que é representada pela esponja, é a areia produzível. Isso que a gente muitas vezes se refere como reservatório. Caraca, então não é nada daquela piscina preta que a gente imagina. Não, é nada daquela... É uma cagada geral. Peraí. Dito pica-pau. E o sal vai aonde? A gente não chegou no sal ainda, calma. Tá no sal. Esse é o pós-sal. Isso é normal, é. Esse é o convencional. Esse é o... E aí, pra representar a perfuração, tu pega um canudo desse de fast food e fica batendo na porra do tijolo até ele quebrar. É mais ou menos isso que a gente faz. Caraca, pra perfurar. Mas aí, puta que pariu. Aí você tá zoando a galera. Exatamente. Se você obedecer nas certas proporções, a gente tem que usar brocas muitas vezes com finalização em diamante pra aguentar a pressão da perfuração. Porque... Então, porra, não é um canudo de fast food. Mas pro nosso tijolo dá uma noção de tamanho, de proporção. De um pro outro. Manda o cara bater um lápis, pelo menos. Ou então pega a antena do carro velho do seu vizinho, arranca ela e vai. É, boa, Jurandir, boa. Quando você vai pro pré-sal, você elimina praticamente toda essa parte estrutural, você retira o tijolo da equação E o que você tem lá dentro é uma aglomerada, como se você tivesse aberto um saco de supermercado desses de atacado, cheio de sal, e enfiou a sua esponja lá dentro. No sal? Dentro do sal, exatamente. Eita! Tá, vamos dizer assim, tem uma camada de sal um pouco mais grosso em cima, e embaixo ele tá mais compactado, ele tá mais no, quieto no seu lugar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi o negócio. Você não tirou o tijolo da parada, você já ultrapassou ele, não é? Você tira o tijolo, tem... A maioria dos poços de pré-sal, dos reservatórios de pré-sal, a parte estrutural dele é muito mais frágil. Então, demorou muito tempo para desenvolver uma tecnologia que fosse compensar essa falta de estrutura. Você não vai ter esse suporte. Então, mas eu li que a gente ainda tem que correr atrás da tecnologia para explorar o nosso pré-sal. Existe uma primeira patente que acho que foi desenvolvida pela Schlumberger, se não me engano. E ela dá meio que uma estrutura como se você perfurasse um diâmetro maior para uma extensão longa do reservatório e o outro menor de dentro. Então você artificialmente está colocando uma estrutura para servir de suporte para você. E aí você faz essa produção. Só que isso impede que você atinja várias áreas, impede que você atinja várias alturas diferentes, limita bastante o quanto você vai produzir por dia e até bem pouco tempo atrás era totalmente não econômico. Ainda não é? Não tá naquele ponto onde a gente pode substituir o pré-sal pelo convencional. Realmente não está, tá bem longe. Porque eu lembro que a Petrobras ela fez outra abertura de capital no mercado de ações justamente para começar a financiar essa operação louca que vai ser. Cara, aí entra a parte especulativa também no meio disso aí. Não é só a questão... E essa é a parte bonita do mercado de ações, né? A gente cresceu na década de 80, 90, vendo notícias quase que uma vez a cada 3, 4 meses que a Petrobras descobriu um poço de petróleo não sei aonde e ia brincando com o preço das ações dela no mercado. Né? Então, quando eles anunciaram a porra do pré-sal... A ação da Petrobras foi a R$90. Não depois teve split. Nenhuma, porque eles já faziam isso pra caceta antes, né? Não, então, depois teve split. Depois teve split e foi equivalente aí a 45. E nessa equivalência de 45, nunca mais teve esse valor tão alto. Né? Chegou a 16, cara. Chegou ao ponto do senhor K ter prometido que ele venderia tudo que ele tinha pra comprar ação da Petrobras. Por que que baixou? Porque o nego, caralho, foda, Petrobras, especulação foda, somos ricos e tal. E depois chegou assim, ih, galera, olha só, a Petrobras vai ter que gastar 17 trilhões de dólares pra poder fazer isso e não é bem economicamente viável agora, né? Voltando pra parte técnica da parada, você falou que a tecnologia ainda não tá lá, né? Economicamente, talvez, ainda não esteja lá pra tirar essa porqueira toda. Uhum. Porque uma das paradas que mede a viabilidade de você tirar ou não o petróleo da parada, não é só o custo, né, do material ou o preço do petróleo naquele momento, mas sim o gasto energético que você tem para retirar aquela porra, né? Você tem que ter... Existe uma conta maluca aí que é o quanto barris de petróleo você vai tirar para cada um barril que você está gastando para fazer a operação, né? Porque se chegar ao ponto de ser um para um, essa porra não tem sentido, né? É point. A gente está nesse ponto também na parte energética ou não? Eu acredito que nesse ponto a gente realmente já está há um tempo, porque até na questão da demanda, você não está se dando o luxo de saber se o custo energético está valendo a pena para aquilo tudo, para retirar aquela quantidade. Hoje é quase certo que sim, você, pelo custo energético você vai precisar produzir aquilo. O que mais pega no momento é realmente a questão financeira. A primeira parte de um projeto, os primeiros 3, 4 anos, dependendo do tamanho do projeto, lógico, é só gasto atrás de gasto atrás de gasto. A gente está falando coisas de milhões por ano, não é um custozinho aqui e outro ali. É realmente um valor que você tem que investir numa sísmica, é uma preparação de equipe que você tem que fazer, é modelagem, porra, sei lá quantas viagens para quantos centros você ter essa comunicação para poder definir o seu projeto, para finalmente você chegar num ponto onde você estipula quanto tem, quanto você vai retirar, quanto tempo vai levar para você produzir aquilo tudo e em que ponto você começa a pagar o seu custo com aquele projeto. Realmente, é um malabarismo em grande de variáveis que você tem que fazer. Tem uma outra variável importante aí, que hoje em dia pega muito, que é a questão de segurança, né? Tanto ambiental Exatamente. Quanto de pessoas aí. Cara, excelente ponto. O problema é o seguinte, quando você tem um acidente de carro, um cara bebeu no carnaval, pegou o carro, enfiou o carro no poste, coitado, o cara enfiou o carro no poste. Quando acontece coitado um acidente... Coitado não, bebeu... Exato. Se o cara bebeu, enfiou o carro no poste, tudo você, bem. Foi você. ninguém vai... Pode falar. Hã? Foi você. Não, eu não bebo petisco, cara. Não dá mesmo. Eu não sou de beber tanto também, então é difícil. O cara tá se justificando pra caralho. Eu tô mais no nível Guga e Alexandre do que realmente... Então. Sei lá, no nível Tucano. Que isso, então, jovem? É a tua fama aí, rapaz. A fama tá boa. Mas olha só, você tá querendo dizer o seguinte. Isso. Um acidente de carro é uma fatalidade. É uma merda pro cara, porra, é o cara que bateu... E ninguém em nenhum momento vai chegar a bater na porta da fábrica e falar que porra é essa que o cara bateu com o carro, entendeu? É, sim, sim. É. Quando acontece um acidente na indústria do petróleo, é o equivalente de você cagar na meia, pendurar no seu ventilador de teto e ligar no máximo. Que vai respingar pra todo mundo e vai dar merda pra todo mundo. Sim, a gente acabou de ver a porra da BP com um problema no Golfo do México que durou aí... meses, né? É, o que aconteceu no acidente lá do Deepwater Horizon, primeira ação que o governo tomou é o seguinte: todas as perfurações do Golfo do México estão suspensas, ponto final, acabou. Caralho! E pra você ter uma ideia do impacto que isso teve, no final do ano já tava começando a ter falta de petróleo no mercado, e o preço da gasolina começando a subir. Então, quando você tem esse tipo de incidente, é comum o pessoal fazer aquela investigação minuciosa do que aconteceu no acidente, pra que ter certeza que não vai acontecer de novo, e muitas vezes revisar o processo de segurança, que sempre tá atrás de cada etapa de uma perfuração, de uma operação qualquer. E outro processo é a BP arriar as calças e abaixar, né? E esperar. Esse caso até que ficou para boa parte da população, quem assistiu, foi que a BP fez aquela cara de cachorro que pegou na igreja e limpou a praia que ela sujou no Golfo do México, na Louisiana, no Texas e tal. E pagou uma multa e é só isso. Muita gente acha que, até hoje, muita gente acha que essa empresa devia ter sido fechada, devia ter perdido todas as concessões dos Estados Unidos. Aqui, realmente... Mas qual foi o grande problema da BP na brincadeira aí? Foi ter acontecido o problema ou foi a demora deles de resolver a situação? Na verdade, foi um conjunto de problemas, não foi um só. Eu tive acesso ao relatório final do Congresso americano, foi divulgado por toda a indústria, né, para o pessoal ter ideia do que aconteceu. Não estou aqui para enfiar o dedo na cara de ninguém, eu estou passando informação desse relatório final. O que aconteceu foi, durante essa perfuração do Poço Macondo, que eles estavam trabalhando, um alarme de vazamento de gás dentro do poço soou uma hora antes do acidente. Um alarme que você quer dizer o canário morreu. Não, um alarme quer dizer... um alarme mais ou menos quer dizer... É um alto-falante berrando a pleno vapor, falando: galera, deu merda, vamos parar com essa porra. Tá, é parada séria, foi alarme geral da plataforma. Aí tava todo mundo bêbado, ninguém ouviu o cara gritando. Estavam bêbados batendo de carro. Foi, então tava fazendo aquele exercício no começo lá que tinha tijolo, água do mar. Então houve esse alarme, eu não sei por quê, mas não houve nenhuma ação em cima disso, não foi interrompida a perfuração. Sabe-se que aquele poço estava 15 dias atrás do prazo estimado dele, e isso num daily rate de plataforma, num custo diário de plataforma, é coisa pra caramba, e existia uma certa pressão de acabar com esse poço o mais rápido possível. Ele estava correndo atrás do prejuízo, é isso? Sim, ele já estava... começando a ficar feio a imagem de que, se o poço não terminasse, ele teria uma boa quantidade de petróleo, visto que vazou, o tempo e a quantidade que vazou realmente ia ser um poço excelente, mas ele já estava sob essa pressão, então não sei porquê, mas decidiram abafar o alarme, tentar resolver da maneira... Abafaram? Botaram a toalha no alarme. Não, na verdade, esse tipo de alarme, ele não é extremamente raro de acontecer. Quando você tem qualquer nível de gás, seja um vazamento mínimo, seja um vazamento realmente preocupante, ele vai soar, porque é uma questão de segurança. Então o pessoal pode ter entendido que não, isso aí a gente já viu antes, realmente não é nada tão grave. Naquele não momento, vai dar infelizmente, nada, né? Aquela famosa frase. Continuou essa perfuração, continuou vazando gás para dentro do reservatório e chegou num ponto onde a pressão que ele estava exercendo dentro do corpo do poço, já que tinha sido perfurado, não foi suficiente e ele vazou para a plataforma. Então ele subiu com uma velocidade altíssima, foi parar no solo da plataforma e lá explodiu. O que que subiu? O gás. O gás conseguiu subir até a cabeça da perfuração, que era na plataforma, que a gente chama na rotary table, né, na mesa de perfuração. Chegou até ali, infelizmente explodiu, matou 11 pessoas na hora e começou todo o problema daí. Quando a gente faz uma perfuração, a gente tem um equipamento chamado BOP, é o Blowout Preventer. A função dele é evitar que exploda. Simplesmente, o nome dele é isso, evitar que exploda. Se fosse o blowjob, seria, né, o outro. A intenção é, é justamente oposta. Era explodir, o contrário, né? E o que aconteceu é que a quantidade de gás que vazou e que passou era tão grande que a explosão tirou o BOP do lugar. Ele afastou, foi muito pouca coisa, ele afastou realmente um mínimo, mas esse mínimo foi o suficiente para ele não conseguir vedar o poço e ter o vazamento para a superfície. E aí foi aquela merda que a gente viu, óleo pra cacete voando. Houve uma certa crítica quanto ao tempo de resposta para contenção de vazamento. Por que foi tão difícil de eu consertar a parada? Porque ficou muito tempo vazando. Ficou, se não me engano, ele ficou quase 2 semanas vazando assim. É. O BOP, na verdade, são 2 mega alicates, um em cima e um mais afastado embaixo, que quando dá uma merda, os dois travam ao mesmo tempo. Então você corta a comunicação do poço lá de baixo pra cima na plataforma. Só que como ele não tava na posição correta, ele não fechou nenhum dos dois lugares. Aí foi vazamento, ó, todo vapor. E como você não tinha nem o BOP pra você tentar consertar o BOP e evitar o vazamento, você tinha que fazer uma outra coisa. Se não me engano, eles chegaram a tentar um poço de alívio, que é quando você perfura na lateral e você passa a escoar um pouco da produção por esse novo poço, que você tem um certo controle. Não, também não funcionou. E infelizmente chegou na costa da Louisiana, chegou na costa do Texas, pegou um pouco em Atlanta, se não me engano. Então... É, na Flórida, o nego achou que ia ferrar ali a parte turística do Golfo do México, mas acabou que não chegou. Matar todos aqueles pelicanos, né? É, mas acabou que não chegou muito aqui na costa da Flórida, não. Eu viajei pra cá, pra Houston, no ano passado, e eu vi na propaganda na TV a BP com aquela cara de santa: olha, nós já limpamos tudo, pode voltar a comer camarão daqui, pode voltar a comer peixe, não sei o quê, tá tudo bem. Cara, desculpa, eu tô morando na Louisiana e eu não sou maluco de comer frutos do mar até hoje, porque realmente eu não sei qual foi o tipo de ação que teve, e eu prefiro que venha nem que seja uma agência internacional me dizer: não, realmente essa água tá limpa, esses animais não podem ser. Come bacalhau, porque ele veio da Noruega, mano. Parte histórica, nós temos aí a família Rockefeller, americana, que ficou muito famosa por causa exatamente das riquezas de petróleo. Por causa do dinheiro. Porque lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né, se você perfura, você tem uma terra, a terra é tua, você perfura, você encontra petróleo, é tudo teu, você abre uma mega empresa, você fica bilionário. Eu não sei se é exatamente nessa forma tão direta, mas eu sei que a negociação com o governo é bem mais simples aqui no Brasil. É o que fez a fortuna do Rockefeller, não foi? Ah, fez a fortuna dele foi que ele conseguiu pegar o óleo e transformar em outros produtos, porra. Na verdade, ele tem um pouco mais. E foi isso. Na época ele fez. É que o Jovem Nerd tá querendo dar uma ideia que, pô, ele descobriu o petróleo na terra dele, não foi isso que fez O John Rockefeller, ele já era um empresário de sucesso, ele já tinha várias empresas espalhadas pelos Estados Unidos, e em 1860 ou 50, não lembro direito, ele entrou para esse negócio de refinaria de petróleo em sociedade com os irmãos e algumas outras pessoas. O que aconteceu? Uma dessas pessoas, vale como curiosidade, foi o Henry Flagger, que foi cara que, pô, fez a... Ele que foi o financiador dessa porra mesmo, através de uma grana de família dele. Ele é um cara fundamental aqui da Flórida. Ele que desenvolveu a Flórida aqui, a parte da costa, a criação de Miami e tudo mais, foi esse malandro aí. É aquela história, né? Um entrou com a pica, o outro entrou com a bundinha. Mais ou menos. Normalmente... Toda a sociedade envolve isso. E o Rockefeller, então, ele começou a desenvolver essa área de comprar poços, explorar poços, refinar e vender no seu postinho de gasolina primordial, digamos assim, bem, bem primitivo, e expandiu de uma certa forma... que ele basicamente foi o primeiro conglomerado trust da história da humanidade. Então, naquela época, como o Blurrand falou, as coisas eram realmente diferentes. Então, você não tinha essa noção de como uma empresa pode ser tão poderosa a ponto de entrar no caminho do governo. Isso nunca tinha acontecido antes, nesse nível, porque as empresas mais poderosas dessa época anteriores eram as companhias da Índia Ocidental e Oriental, mas todas as duas não eram bem companhias, elas tinham um governo junto com elas. Uhum. O Rockefeller é uma companhia que é realmente toda particular. Não tinha, não totalmente, tinha governo. Totalmente privado. E ele ficou tão grande que o governo teve que... Opa! Ele chegou num ponto... Na verdade, falou, opa. Eu lembro de ter lido um artigo um tempo atrás falando dessa época. Pro governo decidir onde ele ia instalar a mais nova ferrovia que ia ligar, sei lá, Nova York, algum outro estado, ela primeiro tinha que saber o que a Rockefeller Industry ia fazer naquela região. Puta merda. Se eles fossem montar uma refinaria ou alguns postos de distribuição de querosene, posteriormente gasolina, ou qualquer coisa desse tipo, não valeria a pena, porque o pessoal ia preferir o tráfego com o querosene, que era um pouco mais prático, do que fazer pela ferrovia, entendeu? Que era limitado ao caminho por onde passava a ferrovia. Aí, uma hora, o governo botou o Pi na mesa e falou, porra, pera aí, quem manda nesse país, sou eu ou você? E o Rockefeller respondeu, sou eu, esse foi o problema. O cara chegou nesse ponto justamente usando a questão de transporte, né? Porque a parada foi que ele conseguiu espremer essa galera de ferrovia a tal ponto que o custo dele de transportar os produtos era muito mais barato do que o dos outros, né? Então ele conseguiu um produto muito mais barato. Ele era dono das principais ferrovias, ele era dono das refinarias, então ele concorria com diversas empresas. Aí que tá, mas ele foi ser dono das ferrovias depois. No começo ele espremeu, porque ele começou a ter um volume de produto, ele espremeu os caras até certo ponto de conseguir um custo menor. E aí ele usou essa influência toda porque ele decidiu que o jeito dele, do negócio dele ser próspero, é se ele comprasse todo mundo. Então ele saiu comprando todos os concorrentes, ele forçava o cara a vender pra ele, entendeu? Então acabou que chegou um ponto que ele era o dono de toda a exploração do petróleo por aqui, né? Caraca, me deu uma saudade de jogar Transport Tycoon, era exatamente isso. Era crescer e começar a comprar a concorrência, cara. E na época ele fez isso tão facilmente porque ninguém tinha feito esse tipo de administração antes e ninguém tinha tanto dinheiro quanto ele tinha. Parece que em valor dos estados ele não é o cara mais rico do mundo. E não tinha regulamentação antitrust, essas coisas, né? O ato Sherman de antitrust foi o ato que foi feito pra quebrar a Standard Oil. E quebrou, né? Na verdade, quebrou a empresa dele numa porrada de outras, né? Ele continuou acionista dessas empresas, mas elas fragmentadas. Isso aconteceu quando descobriram que ele estava construindo a Estrela da Morte em órbita da Terra. E aí realmente teve essa questão da lei antitrust, que ele praticamente forçou a criar, já que o governo falou que tinha que tomar uma decisão contra ele. E foi quebrada a famosa Standard Oil, que operava nos Estados Unidos inteiro, ela foi quebrada mais ou menos por estados. Então você criou a Standard Oil New Jersey, que na verdade Standard Oil New Jersey ela foi conhecida como Standard Oil da mesma forma. Então SO, por isso virou SO. Toma aí! A de Nova York virou a Socone, a Standard Oil Company New York, que depois veio virar a Mobil, que foi comprada pela Exxon. Eu quero ver quando falarem que pro Azaghal que Texaco é Texaco. Eu já sabia. Então tu podia, se fosse meu amigo, tu tinha fingido que tava surpreso. Eu quero ver quando falarem que pro Azaghal que Texaco é Texaco. Caralho! Puta merda, o tempo inteiro ali, cara. E aí, algumas outras, como por exemplo a da Califórnia, virou que hoje a Chevron, a de Indiana virou parte da BP junto com a antiga Atlantic, e aí você tinha a formação das maiores empresas de petróleo operando nos Estados Unidos, muitas delas até hoje, né? Realmente, para você ver o tamanho da importância que elas tinham na época e continuam tendo até hoje. E posteriormente, na década de 40, se não me engano, você teve a formação do conglomerado das Sete Irmãs, como ficou conhecido posteriormente. Nesse caso, era Exxon, no caso, Mobil, Chevron, Texaco, a Gulf Oil, a British Petroleum, que é a antiga anglo-iraniana, e a Shell, que é a britânica e holandesa. Royal Dutch Shell, exatamente. E hoje eles são conhecidos por ter pavimentado o caminho da exploração de petróleo na Arábia Saudita. Da forma que eles fizeram foi mais ou menos o seguinte: eles entravam em acordo com o país, iam duas empresas lá oferecendo seus serviços para aquele país, promessa de comprar uma parte e revender nos Estados Unidos. É aquela historinha que todo mundo sempre conhece. E o grande lance que aconteceu posteriormente foi a criação da OPEP, que é, de uma certa forma, a resposta dos países que produziam petróleo pra caramba, mas não eram americanos, contra esse tipo de monopólio que eles estavam sendo quase que submetidos Eu não quis dizer forçado, mas... Então, o que aconteceu era que na década de 30, assim, nego... os Estados Unidos começou a praticamente colonizar a Arábia Saudita, né? Com... O Oriente Médio ali, quase todo. Oriente Médio. A Arábia sempre foi a favor, né? Mais ou menos. Agora, o Oriente Médio como um todo não era tão... Depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco Otomano caiu e aquele pedaço ali ficou liberado... Todos eles caíram de pau ali pra cima pra tentar explorar, ainda mais quando ele descobriu que tinha petróleo pra caramba ali. Mas aí, e todos aqueles países eram países novos, né? Então eles não tinham muito um governo forte. Soberano, o cara chega assim, vou te fazer uma oferta que você não pode recusar, né? Não, e sem contar que os caras não tinham tecnologia pra fazer o negócio. Quem tinha eram essas empresas. E ali eram colônias, sobretudo de países europeus, né? Os Estados Unidos não tava forte ainda lá. Tem um filme chamado O Reino, que a abertura do filme é meio que um resumão dessa parada toda na Arábia Saudita, eu acho, e tal. E é bem maneiro, né? A gente se refere à Arábia Saudita, Emirados Árabes, mas a gente esquece, por exemplo, o Emirados Árabes Unidos é exatamente isso. São vários paizinhos mínimos que se uniram e fizeram um país maior. A própria Arábia Saudita foi unificada, mas eram várias tribos, então era tudo muito espalhado. Não, e todas as fronteiras lá são fronteiras imaginárias, né? Porque o que acontece com um país que tem uma formação ao longo da história através tem as guerras e tal, e algumas tribos subjugam outras e elas formam uma nação, né? E o que aconteceu lá, não. Cortaram, dividiram entre as grandes potências, né, europeias. Foi fatiado numa mesa, não foi fatiado no... Exatamente. Então, existe muitos países que têm várias etnias dentro, né? E que não se bicam, né? O problema maior é que elas não se bicam. Que a lógica diz que não deveria funcionar nenhuma dessas alianças, mas funcionou, né? Isso, de certa forma, acontece na África também, né? Que onde também tem petróleo. Mas foi o mesmo esquema de divisão. Só que a Arábia Saudita, o bicho não pegou como pega na África, porque o petróleo forçou uma presença militar do Ocidente maior. Na África foi depois. Na África a merda já tinha acontecido. Vamos combinar que na África, os países ricos que têm interesse... Estão esperando a população de ser dizimada para poder tomar conta. A situação na África é muito mais calamitosa do que a gente imagina, cara. A Arábia Saudita, a interferência, eles acabaram que eles tiveram uma salvação que foi, quando os países foram criados, rapidamente se criou um tipo de governo que já tinha mais ou menos ali, já existiam umas famílias reais, algumas coisas. Então, as grandes empresas fizeram acordos com essas famílias reais. Então, na verdade, não é como a África ficou sem ninguém no comando. A África ficou sem ninguém no comando e o comando virou de quem queria. Lá já existia um certo comando. A OPEP, então, é a força árabe, a força do Oriente Médio, a união dos países para produtores de petróleo para combater... Reduzir a exploração deles, digamos assim. Exatamente, para evitar que o pessoal viesse com mais força. Ela entrou em vigor em janeiro de 61, e na época ela contava com Algéria, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Equador e Venezuela junto, olha aí. Então, Equador e Venezuela. Equador, eu acho que entrou em 73. Então, mas aí... Mas a Venezuela já era desde 60. Venezuela então, foi desde o início. A Venezuela, inclusive, é um dos maiores desse grupo todo. Pau a pau então, com a Arábia Saudita. Essa galera começou a forçar o preço de petróleo para... Que foi o que gerou a crise dos anos 70, certo? Foi a crise de 73. Na verdade não é tão simples assim, porque a OPEP já existe desde 60, né? Isso, exato. Ela entrou em vigor em 61, mas ela já existe desde 60. E ela foi um jeito deles se protegerem, mesmo da exploração ocidental. Mas, fora isso, foram acontecendo guerras no Oriente Médio, né? A Guerra dos Seis Dias... A guerra do Yom Kippur. E principalmente nessa do Yom Kippur, que foi em 73, que foi a guerra dos países árabes contra Israel, eles viram que o Ocidente apoiava Israel e fudia eles com o petróleo. E precisava muito do petróleo deles, né? Então passou a ser praticamente... Deles, né? Aí, virou uma arma de negociação, isso. E aí até nessa época tinha o chá do Irã, o Reza Pahlavi, né? Pahlavi, E era truta dos Estados Unidos. Dos americanos. Ele era truta mas tem motivo. Ele era truta dos americanos porque tinha tido uma revolta antes, lá, que praticamente depois ele chegou a entrar no avião pra fugir. E os americanos botaram tropa americana no chão pra segurar a onda. Uhum. Então, quando os americanos seguraram a onda, o acordo com ele foi, ó, a gente garantiu aqui, agora é uma mão lava a outra. É, mas mesmo ele, depois da guerra do Yom Kippur, mesmo ele ficou nessa posição mais ofensiva. Ele não podia ir contra os árabes. É, ele deu uma declaração pro New York Times em 73, falando assim, vocês aumentam o preço do trigo, que é vendido pra nós em... sei lá, 300%. O preço do açúcar, do cimento, de tudo, até de produtos petroquímicos já depois de transformados, né? É. A gente, porra, paga o que vocês querem. Agora vocês vão pagar no mínimo 15 vezes o que vocês pagam hoje. Explosão. Eles pagavam muito barato também, né? Os americanos davam pra eles a quantidade de dinheiro que interessava pros americanos, uma mixaria. Era o que o mercado ditava que era o preço da parada também, né, cara? Tem a ver com oferta e demanda, né? O que acontecia é que nem o que tava extraindo até os tubos lá da parada. Tinha petróleo. Mas não é só oferta e demanda. O cara que tá por cima, ele vai puxar a rabeta pro lado dele, né? Com certeza. Os americanos botavam um negócio de acordo com o interesse deles. O que que acontecia? O nego explorava uma quantidade de petróleo de lá que era muito maior do que a demanda da época. Então o preço estava para baixo. O que que esses caras fizeram? Foi um regime de cotas em cima do petróleo para conter justamente a oferta, né, pô? É. E aí que subiu o preço do barril. Verdade, eles diminuíram a produção, né? Exatamente. Que, de uma certa maneira, hoje em 2012, a gente tem que agradecer esses caras de certa forma, né? Porque se nego tivesse continuado a extrair o óleo na proporção do que tava, já tinha acabado aquela merda lá, né? Bom, o petróleo está em todas as partes, certo? Está como aqui como matriz energética, está como subprodutos, plástico e qualquer coisa na indústria. Borracha. Chiclete, tinta automotiva, tinta de roupa. Como o petróleo é um material orgânico, em tese a sua manipulação é fácil. Eu tô falando isso com bastante cuidado, realmente, mas ela é bem mais prática do que você pegar um material orgânico, um mineral, alguma coisa assim, pra você usar no seu corpo, e você tem menos chance de ter algum tipo de reação. Então ele é usado, a variedade de coisas aí é absurda. E o petróleo, o principal derivado dele hoje é o plástico. Eu acho que o grande pilar da era moderna e o grande problema dessa questão de se o petróleo vai acabar não é deixar de ter gasolina pro carro, mas sim deixar de ter plástico pra fazer a sua vida funcionar, né? Caraca! Se você olhar ao seu redor, você não tem. Se acabar o petróleo, você dá falência direto na Tupperware. Direto. Quebra de cara, Tupperware. Até porque é a Lego. Lego, um abraço. Obrigado, querido. É aquela parada, a era da escrotidão, ela pode ser financeira ou falta de petróleo. Se acabar o petróleo hoje, quanto tempo demora pra entrar em colapso o planeta? Não entra. Que não entra? Não entra. Vamos dizer o seguinte. Acabou. Se acabar hoje, tipo plano maligno do Lex Luthor. Dois minutos. Uma pergunta, ô Fernando. Deixa eu perguntar, silicone de botar no peito. Acabou. Tem petróleo? Adeus, paniquetes, todas. Eu não tenho certeza, não. Essa não tenho certeza, não. Deve ter, sei lá, o invólucro plástico, alguma coisa assim, deve ser derivado, sei lá. Mas quando você pergunta o petróleo acabar, você quer dizer o quê? Os cientistas malucos de algum país com sigla bizarra inventam uma bactéria que come o petróleo. Come. Eles vão inserir ela em todos os portos do gente, mundo. É só soltar no ar. Um dia já acabou tudo. Solta menos no ar e ela come petróleo e caga outro filhote. Ela caga um filhote. Solta no ar. Ela tá enterrada, maluco. Como é que vai... Zagal. Mas se você extrair o petróleo, no momento que ele saiu, a bactéria come ele... entendeu? Já ataca no reservatório, tu joga lá dentro. Não precisa. Você tirou pra atmosfera, fudeu. Tem uma professora pesquisadora aqui da Unisantos que desenvolve uma pesquisa justamente disso, criar uma bactéria que degrada o óleo. Viu? Caraca, essa é uma terrorista em potencial, hein, mano? Não, peraí. Vamos lá. Vamos por parte. É pra vazamento, né? Exatamente. Essa pesquisa aí vamos dizer que essa pesquisa deu certo e ela vaze. Tá, a gente não precisa imaginar como o petróleo vai acabar, cara. Claro que precisa, tem que criar um contexto. Então, vamos supor nesse cenário que algum cientista maluco formado na Universidade de Loucos conseguiu terminar essa pesquisa de 20 anos da bactéria que degrada petróleo e resolve usar como arma, tá? Isso. Em 24 horas, todo o petróleo do mundo acaba. Ah, isso, excelente. Tá bom. E okay. A nossa produção tá pau a pau. Então, o que tiver no tanque aí na esquina da sua casa é o que sobrou. Peraí. A gente tá fazendo esse roteiro. Esse aqui é Nerdcast ou é o... BRG, né? Não, a grande ironia dessa parte é o seguinte. Até essa questão realmente séria de petróleo acabar um dia, até pra você fabricar... A célula fotoelétrica e a célula de hidrogênio como energia alternativa, você usa derivado de petróleo. É. Então, cara, se isso não começar a evoluir de uma maneira considerável daqui a alguns anos, vai dar merda, capitão. Você tá enrolando e não tá dizendo que vai acontecer se acabar o petróleo. Eu tô imaginando, depois da devastação total por culpa que a gente só sabe usar petróleo pra tudo... Um cara olhando assim pro horizonte, o que nós fizemos? O Viggo Mortensen, né? O Viggo Mortensen. Olha só, peraí. Vocês estão malucos, olha só, presta atenção. Vocês estão viajando, não vai acontecer isso, caralho. O Jovem Nerd vai ser o primeiro a se fuder. Não vai acabar. Você não tá preparado pra nada, cara. A gente tem que falar. Ei, Jovem Nerd, sabia que talco tem derivado de petróleo? Talvez assim o Jovem Nerd se assuste. Porque você não vai poder mais comprar tal. Ele vem num saco de papel o talco. Presta atenção. Vai ser que nem polvilho. Não vai, cara. Enrolado, sabe qual é? Polvilho Globo? Biscoito Globo? Que vem enrolado no papel, vazando talco pra tudo que é lado. É assim que vai ser teu futuro, mano. Veja só, o petróleo não vai acabar em 24 horas. Ele vai começar a acabar. Não, ele já tá no processo de acabar. Então, ele isso já, que eu tô já, perguntando. A gente já chegou no a pico. A gente vai já ver. Já passou do pico. A gente... Não, não é possível, cara. Não é possível. Já passou do pico. Eu quero saber o seguinte. A gente vai ver o fim do petróleo no nosso tempo de vida? Pode ser, cara. Não é... Quanto tempo você vai viver? Não, se a pessoa viver 50 anos, vai. Não, eu quero a expectativa. 50 anos. Dura 30, 50, 70 anos. E se vocês, antes de Nerdcast, eu sei que aqui ninguém passa de 15 anos, cara. Olha só, tem duas coisas aí. O petróleo não é igual. Acabar não é a mesma história do que o sol vai se apagar. O sol vai se apagar, mas que se foda quem tiver aí pra ver essa porra. Mas é real, cara. É mais, tá mais à frente aqui da é gente. Mais real e bem mais próximo. Então, caralho, o cara é especialista, fica dando volta, vai direto ao assunto. Quando? Me dá uma data. Tu lembra quando começaram a falar do aquecimento global, efeito estufa e não sei o quê? Lembro, Al Gore. Aí depois já tinha outras pesquisas falando que isso é a era do gelo, não sei o quê... Que não tem nada a ver com a ação humana, caralho. E depois vai aparecer outro falando de efeito estufa. É que nem ovo, que primeiro faz bem, depois faz mal. Gordura, até gordura tá liberada agora. Tudo é possível, os estudos podem mudar, as conclusões também. Mas eu quero saber o seguinte, existe hoje uma estimativa de que a parada dura menos ou mais de 100 anos? Existe uma estimativa. Se você pegar tudo o que todos os países são obrigados a declarar como reserva de petróleo, e ver quanto a gente consome por ano, você sabe em quantos anos você vai então acabar. Então fala, caralho, que... Não, desculpa, eu não sei esse valor de cabeça, realmente, eu não sei esse valor de cabeça. A gente já tá vendo os sinais disso pelo preço do petróleo, cara, pelo preço da gasolina, porque o impacto que a gente vai ver inicial é o impacto econômico. O petróleo vale como uma fonte energética porque ele é uma fonte energética barata, pô. Se o momento que ele não for mais uma fonte energética barata, a merda já está instalada no mundo, entendeu? No sistema econômico. Exatamente. A gente fala em petróleo e matriz energética, a gente pensa logo em carro, né? Em combustível, etc. Né? Exato. Mas é uma parte importante. Então, mas só, por exemplo, se fosse impactar só nessa parte, isso já impacta na economia de de todas as formas, porque é frete de coisas, é, sabe? Indústria automobilística total, venda de carros por ano, que também só cresce pra caramba, isso ia ser um dos primeiros impactos realmente. Então, quando sobe gasolina, sobe o custo de transporte das coisas, entendeu? Então, todo o nosso universo hoje tá ligado ao petróleo, entendeu? Então, sobe o preço do petróleo, sobe, o petróleo começa a ficar escasso e começa a ir pra puta que pariu o preço. A economia mundial toda sofre. A gente não tem noção do que é crise diante desse cenário, entendeu? A coisa pode ficar feia assim num futuro próximo por isso, não por acabar com o todo. Mas ele não suprir mais a demanda que existe. Então, entendeu? Muito antes de acabar, ele já vai dar essa merda. Exatamente. Por isso que não é importante a data que ele vai se acabar como um todo, entendeu? Exatamente, com certeza. A merda já vai estar correndo solta há muito tempo. O que eu quero saber é o seguinte... A grande informação das internas é o seguinte, já está sendo observada uma mudança na matriz energética, não é uma mudança assim tão agressiva, isso, o petróleo não vai deixar de ser importante. Isso que eu ia perguntar. Mas você tem grandes áreas de desenvolvimento agora, que são áreas não consolidadas, que a gente chama de unconventionals, e o Canadá é praticamente o território inteiro feito com esse tipo de reservatório. E você tem o gás onshore, que antigamente a gente produzia muito gás offshore, que é em alto mar realmente, e agora está sendo dado muita importância ao gás onshore. Inclusive, os Estados Unidos mesmo tá avançando bastante nesse lado do próprio gás onshore. O Canadá já está todo comprometido com a China para vender essa porra para a China. Os Estados Unidos está tentando bloquear, mas não está conseguindo, entendeu? Uhum. A China está comprando todo, qualquer menção, possibilidade de óleo que exista no mundo. Uhum. Então daqui a China já chegou no Brasil até. Por todo lado. Quem falou que quem sonhou que tem um petróleo negócio, a China já comprou o sonho do cara, entendeu? É isso que tá acontecendo, cara. Então daqui a pouco a gente vai estar sentindo esse impacto, sim, aqui no mundo ocidental, forte. Uhum. Então, isso que eu quero perguntar. No século XIX houve uma mudança de paradigma da matriz energética do mundo. Certo? O Jovem Nerd adora falar esse tipo de frase. Mas é bonito, bonito. Né? A mudança de paradigma da matriz energética. Eu já ouvi você falar isso pelo menos umas 3 vezes. Que mentira! É verdade. Sentindo o MBA agora. Esse tipo de frase faz maior sucesso em sintético, cara. Olha, todo aí, mundo cara, é bem perdido, cara. Caraca, muito bom. Vocês estão sendo claro e conciso, cara. Vocês estão me criticando por isso? Não, eu tô falando só que você usa isso como um clichê. Que clichê, cara? Assim, onde é que eu falo de matriz energética, caralho? Eu já ouvi você falar. Tá, matriz energética e mudança de paradigma juntos. De fuder. Olha só, as empresas de petróleo, elas estão vislumbrando mais uma mudança de paradigma? Na matriz energética? Ainda no século XXI. Tem que ser muito culto pra vislumbrar. Mas se fuder, todo mundo. E paradigma? Eu não sei nem o que é paradigma. O nego ainda não achou uma outra solução que seja economicamente tão viável pra explorar, entendeu? Exatamente. O grande ponto não é exatamente uma mudança de paradigma, como o Jovem Nerd gosta de colocar, mas sim uma expansão na noção que a gente tem hoje. Vai continuar se explorando e produzindo petróleo, existem muitos recursos que a gente ainda pode, num futuro próximo, tentar desenvolver tecnologias para chegar lá, mas a questão é você agregar valor com coisas que antigamente era realmente muito caro e por ter uma certa abundância em termos de petróleo, você não precisava olhar para ela, que é a questão do gás, é a questão dos não convencionais. E no mundo inteiro, hoje, existem... O nego vai voltar a fabricar petróleo como a África do Sul fazia e a Alemanha fez durante a guerra. Que é o processo Fischer, né? É. Só que a única desvantagem do processo Fischer é que ele era considerado caro na época, então passou para a destilação fracionada do petróleo. Pode chegar num ponto onde ele passa a ser o mesmo preço, né? Então volta ao Fischer. Parece que dependendo de quanto chegar o petróleo, ele volta a ser economicamente viável e estava próximo. Eu lembro que era uma parada assim, tipo, se chegar a 160 o barril, ele ficava viável de novo, uma coisa assim próxima. Exato. É aquela questão, existe uma demanda que a gente tem que suprir, e existem alternativas que você tem que pagar um preço disposto para ter. Mas aí entra a solução do Jovem Nerd, de quebra de paradigma, né, cara? Da matriz energética. A única solução para essa porra toda é a gente tentar controlar a demanda de energia, né, cara? Não, exatamente. Não é a única solução. A saída a curto prazo é essa. A saída a curto prazo é realmente essa. Porque já chegou à conclusão que a energia nuclear é cara, não vai ser a solução. Afinal, o carro elétrico vai pegar ou não vai depois dessa porra toda? Cara, ele não resolve o problema, não, mas, cara. Mas assim, todas as fontes de energia são mais caras que o petróleo. Alguma vai ter que pegar, caralho. A alternativa que eu vejo assim, mas com um bom desenvolvimento de tecnologia, é a energia solar. Só que hoje ainda é impraticável. Olha, eu vi uma reportagem interessante em que um desses institutos de paradigmas estava desenvolvendo um vidro. Mas peraí, é criador de paradigmas ou quebrador de paradigmas? Os dois. Porque era vidro, então pode tanto desenvolver quanto quebrar. Ah, beleza, saquei. É. Se esquentar, amolece o paradigma. Mas eu vi, eles estavam desenvolvendo um vidro com, sei lá, 70% de transparência, que era uma célula solar. Então você poderia revestir fachadas de prédio, ainda mais esses prédios que são todos envidraçados, com esse material, e ele produziria energia, por exemplo, por esse próprio... Mas ele é só 5% eficiente. Não, porra, mas acabaram de desenvolver a parada também, né, cara? Não, mas 5% da bucha de novo, e ele transforma a eletricidade. Mas é um começo, né, cai cara? De novo é um naquele começo. Ponto. Beleza, ele é uma alternativa em tese viável, com certeza, mas provavelmente o custo de produção desse vidro é 50 vezes maior do que o custo de produção do vidro normal. E o dono de uma empresa, dono de um prédio que tem lá uma fachada gigante, não vai querer gastar 50 vezes a mais pra salvar a energia pro futuro, entendeu? Infelizmente esbarra na própria burrice. Não é questão de salvar a energia, é questão de opção. Cara, olha só, o ser humano não vai querer salvar nada, ele quer que tudo se foda. As coisas só vai ter uma outra opção energética de paradigma de matriz se o cara ficar sem a opção de paradigma atual. Exatamente. Eu concordo contigo. Infelizmente o ser humano só aprende na porrada. Quando acabar a matriz atual de paradigma, o cara vai revestir o prédio dessa merda toda, que se foda, que seja só 5%. Olha só, Zegal, eu li que tem que tá construindo uma fábrica de paradigma lá na Antártida, cara. Meu Deus.